Ficheiro 11, página 68, capítulo 7. A aeronave faz uma descida rápida em espiral para uma estrada larga nos arredores do 8. Quase imediatamente, a porta abre-se, as escadas desdobram-se e somos cuspidos para o asfalto. Assim que a última pessoa desembarca, o equipamento recolhe-se. Depois, a nave levanta voo e desaparece. Deixam-me com uma guarda pessoal composta pelo Gale, o Boggs e dois outros soldados. A equipa de filmagens consta de um par de corpulentos operadores de câmara do Capitólio, com pesadas câmaras móveis envolvendo-lhes o corpo como carapaças de insetos, uma realizadora chamada Crescida, que tem a cabeça rapada e tatuada com trepadeiras verdes, e o assistente dela, o Messala. Um jovem magro com vários conjuntos de brincos. Observando-o melhor, vejo que tem também um piercing na língua, uma bola de prata do tamanho de um berlinde. O Boggs afasta-nos rapidamente da estrada em direção a uma fila de armazéns, quando outra aeronave faz a sua aterragem. Esta traz caixas de material médico e uma equipa de seis paramédicos, percebo pelos seus característicos uniformes brancos. Seguimos o Boggs por um beco entre dois armazéns cinzentos. Apenas as escadas de acesso ao telhado, a intervalos regulares, interrompem a monotonia das paredes de metal riscadas. Quando saímos para a rua, parece que entramos noutro mundo. Os feridos do bombardeamento desta manhã começam a chegar, transportados em macas improvisadas, carrinhos de mão, carroças, aos ombros e em braços. Sangrando, sem membros, inconscientes, impelidos por pessoas desesperadas para um armazém com um H pintado toscamente por cima da porta. Parece uma cena da minha velha cozinha, onde a minha mãe tratava os moribundos, multiplicada por 10, por 50, por 100. Estava à espera de edifícios bombardeados e, em vez disso, deparo-me com corpos humanos dilacerados. É aqui que eles planeiam filmar-me? Volto-me para o Boggs. Isto não vai dar, assevero. Não consigo fazer nada aqui. Ele deve perceber o medo nos meus olhos, porque para durante um momento e coloca as mãos nos meus ombros. Consegues. Deixa apenas que eles te vejam. Isso fará mais por eles do que qualquer médico no mundo. Uma mulher, orientando os feridos que chegam, repara em nós para nos examinar e depois aproxima-se a passos largos. Tem os olhos castanhos escuros e inchados por causa de cansaço e cheira a metal e suor. A ligadura que traz ao pescoço já devia ter sido mudada há pelo menos 3 dias. A correia da espingarda automática pendurada às costas prende-lhe o pescoço e ela encolhe o ombro para reposicioná-la. Com um gesto brusco do polegar, manda os paramédicos entrar para o armazém. Eles obedecem imediatamente. Esta é a comandante Paler do 8. Apresenta ao Boggs. Comandante, a soldado Katniss Everdeen. Ela parece jovem para ser comandante, 30 e poucos anos. No entanto, o tom autoritário na sua voz leva-me a crer que a sua nomeação não terá sido arbitrária. Ao lado dela, no meu fato novinho em folha, limpa e reluzente, sinto-me como uma cria acabada de sair do ovo, inexperiente e começando a aprender a enfrentar o mundo. Sim, sei quem é, afirma a Paler. Estás viva, então? Não tínhamos a certeza. Estarei errada ou haverá um tom de acusação na sua voz? Eu própria ainda não tenho a certeza, respondo. Esteve em convalescença. O Boggs toca na cabeça. Uma grave concussão. Depois baixa a voz por um momento. Aborto espontâneo. Mas ela insistiu em vir para visitar os feridos. Bem, feridos temos muitos, garante a Paler. Acha que isto é boa ideia? Pergunta ao Gale, franzindo o sobreolho para o hospital. Reunir os vossos feridos desta maneira? Eu não acho. Qualquer doença contagiosa pode espalhar-se rapidamente neste lugar. Acho que é ligeiramente melhor do que deixá-los morrer, contrapõe a Paler. Não foi isso que quis dizer, assegura o Gale. Bem, neste momento esta é a minha outra alternativa. Mas se arranjares uma terceira e conseguires a aprovação da Cohen, estou pronta a ouvir. A Paler aponta para a porta. Entra, mimo gaio. E claro que sim, traz os teus amigos. Olho para trás, para o espetáculo bizarro que é a minha equipa. Respiro fundo e entro atrás dela no hospital. Uma espécie de cortina pesada, industrial, pendurada ao longo do edifício, forma um corredor bastante grande ao meio. Há cadáveres no chão, deitados lado a lado, com panos brancos a cobrir-lhes o rosto e a cortina a roçar-lhes a cabeça. Começámos a abrir uma vala comum a alguns quarteirões, ao ocidente daqui, mas ainda não posso dispensar efetivos para os transportar, justifica a Paler. Procura uma abertura na cortina e afasta-a de par em par. Os meus dedos apertam o pulso do Gale. Não saias do meu lado, sussurro-lhe. Estou mesmo aqui, responde ele baixinho. Transponho a cortina e os meus sentidos são assaltados. O meu primeiro impulso é tapar o nariz para não sentir o fedor, a roupa suja, carne em decomposição e vómito, tudo amadurecendo no calor do armazém. Eles abriram claraboias que atravessam o teto alto de metal, mas o pouco ar que entra não consegue penetrar na névoa embaixo. Os finos raios de luz solar são a única iluminação e depois de os meus olhos se adaptarem, consigo distinguir várias filas de feridos, em catres, em enxergas, no chão, porque há tanta gente a reclamar o espaço. O zumbido de moscas pretas, o gemido de pessoas a sofrer e os soluços dos familiares que os acompanham juntaram-se para formar um coro pungente. Não temos verdadeiros hospitais nos distritos. Morremos em casa, o que neste momento parece uma alternativa muito mais desejável ao que vejo à minha frente. Depois lembro-me de que muitas destas pessoas provavelmente perderam as suas casas nos bombardeamentos. O suor começa a escorrer-me pelas costas, a encher-me as palmas das mãos. Respiro pela boca num esforço para atenuar o cheiro. Pontos negros atravessam-me o campo de visão e julgo que há uma boa probabilidade de que possa desmaiar. Mas depois reparo na Paler, que me observa atentamente, esperando para ver de que sou feita e se eles tinham razão em pensar que podiam contar comigo. Então largo o Gale e obrigo-me a avançar pelo armazém, a percorrer a estreita faixa entre duas filas de camas. Katniss! Uma voz rouca à minha esquerda sobressai do ruído geral. Katniss! Uma mão estende-se da névoa para me tocar. Agarro-a para me apoiar. A mão é de uma rapariga com uma perna ferida. O sangue já se infiltrou nas pesadas ligaduras cobertas de moscas. O seu rosto reflete a sua dor, mas também outra coisa, algo que me parece completamente incompatível com o seu estado. És mesmo tu? Sim, sou eu, consigo dizer. Alegria, é essa a expressão que vejo. Ao som da minha voz, o rosto dela anima-se, esquece por momentos o sofrimento. Estás viva, não sabíamos. As pessoas diziam que estavas, mas não sabíamos, exclama ela, animada. Fiquei bastante machucada, mas já melhorei, acrescento. Como tu vais melhorar? Tenho de dizer ao meu irmão. A jovem esforça-se por se sentar e chama alguém a algumas camas de distância. Eddie, Eddie, ela está aqui. É a Katniss Everdeen. Um rapaz com cerca de 12 anos volta-se para nós. Ligaduras escuras cobrem-lhe metade da cara. O lado da boca que consigo ver abre-se, como se quisesse proferir uma exclamação. Vou ter com ele. Afasto-lhe os caracóis castanhos e úmidos da testa. Murmuro-lhe um cumprimento. Ele não consegue falar, mas o seu olho são fixa-me intensamente, como se estivesse a tentar memorizar todos os pormenores do meu rosto. Ouço o meu nome atravessar o ar quente, espalhando-se pelo hospital. Katniss, Katniss Everdeen. Os ruídos de sofrimento e dor começam a diminuir, substituídos por palavras de expectativa. De todos os lados, vozes chamam-me. Começo a andar, apertando as mãos estendidas, tocando nas partes sãs dos que não conseguem mexer os membros, dizendo: olá, como estás? Prazer em conhecer-te. Nada importante, nenhuma palavra espantosa de inspiração, mas não importa. O Boggs tem razão. A inspiração é a possibilidade de me verem viva. Dedos ávidos devoram-me, querendo sentir-me a pele. Quando um homem ferido me agarra o rosto entre as mãos, agradeço silenciosamente ao Dalton por ter sugerido que eu tirasse a maquilhagem. Como me iria sentir ridícula e perversa, apresentando aquela máscara do Capitólio a estas pessoas? As cicatrizes, a fadiga, as imperfeições, é isso que permite que elas me reconheçam, a razão por que lhes pertenço. Apesar da controvérsia entrevista com o César, muitos perguntam pelo Pita, assegurando-me que sabem que ele estava a falar sobre coação. Esforço-me por transmitir otimismo em relação ao nosso futuro, mas as pessoas mostram-se verdadeiramente devastadas quando ficam a saber que eu perdi o bebé. Quero confessar e dizer a uma mulher em lágrimas que foi tudo um embuste, uma jogada. Mas apresentar o Pita como mentiroso neste momento não iria favorecer a sua imagem, nem a minha, nem a causa. Começo a perceber realmente até que ponto as pessoas estão dispostas a ir para me proteger. O que eu significo para os rebeldes? A luta contínua contra o Capitólio, que tantas vezes me pareceu uma viagem solitária, não foi empreendida só por mim. Tive vários milhares de pessoas nos distritos ao meu lado. Fui o seu mimo-gaio muito antes de aceitar o papel. Uma nova sensação começa a germinar dentro de mim. Mas só quando me encontro em cima de uma mesa, despedindo-me das vozes roucas que chamam o meu nome, é que consigo defini-la. Poder. Eu tenho um tipo de poder que nunca percebi que tinha. O Snow percebeu assim que eu mostrei aquelas bagas. O Plutarch percebeu quando me resgatou da arena. E a Coin percebe agora. De tal modo que tem de fazer lembrar publicamente ao seu povo que é ela que manda e não eu. Quando nos encontramos de novo lá fora, encosto-me ao armazém, recuperando o fogo, aceitando a cantina de água do Boggs. Estiveste muito bem, diz-me ele. Bem, não desmaiei, nem vomitei, nem fugi aos gritos. Sobretudo, deixei-me levar pela vaga de emoções que atravessou o lugar. Conseguimos algumas belas imagens lá dentro, informa a crescida. Olho para os operadores de câmara, os insetos, suando por baixo do seu equipamento. Uma sala, rabiscando apontamentos. Até me tinha esquecido que eles estavam a filmar. Não fiz grande coisa, na verdade, afirmo. Tens de dar algum valor ao que fizeste no passado, sugere o Boggs. O que fiz no passado? Penso no rastro de destruição que deixei para trás. Os meus joelhos cedem e deixo-me deslizar pela parede até me sentar. Isso é um vasto surtido. Bem, não és perfeita, de modo nenhum, mas atendendo às circunstâncias, terás de servir, remata o Boggs. O Gale agacha-se ao meu lado, abanando a cabeça. Não consigo acreditar que tenhas deixado todas aquelas pessoas tocar-te. Estava sempre à espera que desatasses a correr para a porta. Cala-te, responde com uma risada. A tua mãe vai ficar muito orgulhosa quando vir as imagens, assegura ele. A minha mãe nem sequer vai reparar em mim. Ficará demasiado chocada com as condições ali dentro. Volto-me para o Boggs e pergunto: é assim em todos os distritos? Sim. A maioria está a ser atacada. Estamos a tentar levar ajuda para onde quer que seja possível, mas não chega. Ele para por um minuto, distraído por algo no seu auricular. Apercebo-me de que não ouvi a voz do Haymitch uma única vez e mexo no meu, perguntando-me se estará avariado. Temos de ir para a pista de aterragem. Imediatamente, aviso ao Boggs, levantando-me com uma mão. Surgiu um problema. Que tipo de problema? Pergunta ao Gale. Vem aí, bombardeiros, informa o Boggs, pondo a mão atrás do meu pescoço e puxando o capacete do Sina para cima da minha cabeça. Vamos. Sem saber bem o que se está a passar, começo a correr ao longo da fachada do armazém, dirigindo-me para o beco que conduz à pista de aterragem. No entanto, não vejo qualquer sinal de perigo iminente. O céu está azul, vazio e sem nuvens. A rua também está vazia, excetuando as pessoas que transportam os feridos para o hospital. Não vejo o inimigo, nenhum alarme. Depois, as sirenes começam a uivar. Segundos depois, uma formação em forma de V de aeronaves do Capitólio, voando a baixa altitude, surge por cima de nós e as bombas começam a cair. Sou lançada para o ar contra a parede da frente do armazém. Sinto uma dor lancinante, mesmo por cima da parte posterior do joelho direito. Alguma coisa também me atingiu nas costas, mas parece não ter atravessado o colete. Tento levantar-me, mas o Boggs empurra-me para baixo, protegendo-me com o corpo. Sinto o chão tremer por baixo de mim, à medida que as bombas lançadas das naves começam a explodir.